com toda a sujeira que eu tinha da minha mente e do meu coração. Tirou tudo que estava velho e o velho inquilino saiu pelo portão. A casa não tem mais sujeira, está limpo, um verdadeiro encanto. Quem tem a chave dessa porta só pode ser o Espírito Santo. Enquanto ele morar aqui, a miséria não vai na minha porta bater. Eu quero aqui alegria, desejo a justiça aqui receber. Espírito Santo, levanta comigo quando eu acordar. Almoça comigo, fica pra janta, toma seu lugar. Espírito Santo, não olha as fraquezas que eu vou cometer, mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer. Espírito Santo, não olha as fraquezas que eu vou cometer, mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer. Espírito Santo, levanta comigo quando eu acordar. Almoça comigo, fica pra janta, toma seu lugar. Espírito Santo, não olha as fraquezas que eu vou cometer, mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer. Espírito Santo, levanta comigo quando eu acordar. Almoça comigo, fica pra janta, toma seu lugar. Espírito Santo, não olha as fraquezas que eu vou cometer, mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer. Mas fica comigo, não deixe eu errar, quero te conhecer.